Pra mim não importa se cê tá de 1.100 ou Hayabusa, ou quantas bolas tem na porra do tênis que usa. Não faço rap pra portar original da Lacoste, é pra evitar que a sua mãe colhe a sulfite no poste com a foto em preto e branco do seu herdeiro sumido, igual cachorro sem coleira, escrito desaparecido. Faço rap porque a grana vida me fez pobre, mesmo onde uns se envergonham, acho minha causa nobre. O que motiva a fazer rap vai além dos real. Cansei de ver meu povo em programa policial, cansei de ver meu povo jogado em meio ao lixo, mas o que vê é causa própria. Eu vivo isso, priorizei na cultura, resgata através do rap pro meu som ecoar mais alto que os click-clack, é baseado em vidas, sem expor situações. Sei que tiro na cara, ecoa por gerações. Minha mãe me fez, os venenos criou adotivo, onde Deus condena os pecados, mas entende os motivos. Minha causa é justa, onde vai, morrem pelo cifrão. Eu dou valor pros de laranja, ainda atrás do caminhão, catando lixo, planta fé, onde a colheita é ódio. Porque nós é primeiro, ou nem quer tá no pódio. Porque a dor do passado calejou pro futuro. O céu tá cheio de chileno, eu tô empinando puro. Vamos vencer na vida. Vamos vencer na vida. Na vida. Semeio fé em terra fértil desde criança. Planta mentira ontem, hoje colhe desconfiança. Bobo da corte um dia cansa de ter que agradar rei, cansa de seguir regras, cria suas próprias leis. Seja homem nessa porra, assuma tudo o que fez. Onde vitória é o inimigo, respeitar vocês. Protagonista de batalha do beco mais sujo, exemplo pra inspirar pivetada no futuro. Vamos vencer essa guerra, tipo arte Sun Tzu. Viver história de vitória em prol de vida, ser mais um. O rap tá parando? Abraça, parça. Se ele é um carro, nós representa a sétima marcha. De contramão do sistema, vivenciando os dilemas, provando que os Alphaville não é melhor que os Diadema. É milagre que eu prometo, sei na pele que é osso. Vitória é merecimento, fruto do próprio esforço. Não é pra almejar descida, suor é nossa essência. Subida é arda, mas te lucra com a porra da resistência. Não é sombra e água fresca que muda a nossa conduta. Foi sede só na cara que calejou pra luta. Isso o tempo ensina, se aprende quando envelhece. O fácil te fragiliza, difícil te fortalece. Não escolhe fazer rap não, mano. Vai vendo, eu faço rap hoje em dia porque escolhi ser eu mesmo. Vamos vencer na vida. Vamos vencer na vida. Na vida. Nos campos de batalha, sofrimento é lógico. Descobre a dor que afeta o psicológico. A mãe que vê evolução da Bíblia queria tá morta, porque é o sangue do primogênito que tá na porta. Desigualdade é rotina onde o aluno ensina pro professor que o gueto tem sua própria disciplina. Te apresento os dias de luta, me mostro os de glória. Quem perdeu a vida inteira não quer só uma vitória. Não se contenta, se orienta, sabe que é real. Quem caminhou sobre sangue com a havaiana tradicional, que é vitória. Vitória pro semano, rei, hey, me diz se corrente de ouro é o que faz mesmo feliz.